O nosso tema hoje, uniões antipáticas. Será que a gente tem alguma união na nossa atual vida que ela é antipática? Acho que sim, né? Então, o que é antipatia, primeiro? Está lá no dicionário, repulsão, aversão. E no dicionário diz que é gratuita ou espontânea. Mas o Espiritismo nos diz que não existe nada por acaso. Não existe nada que aconteça se não tiver uma causa que criou. Então, essa repulsa, essa aversão que nós podemos sentir, às vezes, por alguém ou por uma determinada situação, ela tem, sim, um motivo. Fala mais. São as situações que nós discordamos ou que são incompatíveis com o nosso modo de viver. São sinônimos de uma mesma palavra. O que que é a vida? Filosofando um pouco, o que que é a vida? Qual é o objetivo de espíritos como nós somos estarmos encarnados num corpo, tendo inúmeras situações, muitas delas difíceis, que nos causam dor e sofrimento. Mas o que é esse processo da vida? Aprendizado. A vida é para que o espírito aprenda através dessa experiência física, material. E a gente lembra, estamos falando de espírito, não de corpo, porque a passagem do corpo, muitas vezes, a vida física, ela pode sim ter aquele aspecto de sofrimento. Aquisição de experiências, porque em tudo que nós estamos fazendo, nós estamos, pelo menos, adquirindo experiência sobre tal fato. Às vezes, temos dificuldade para aprender, aí é um processo mais amplo, né? Mas aquisição de experiências nós temos. Desenvolvimento de sentimentos. Na nossa evolução espiritual, dentro de um corpo físico, nós temos instinto, que é lá o primário, lá no nosso início. Depois, passamos a ter sensações, e é o que nós temos em grande parte ainda hoje, e só depois sentimentos. É um plus, é um ponto alto da nossa evolução. Por isso, o desenvolvimento dos sentimentos, sempre através das nossas experiências. Amadurecimento intelectual. Nós temos uma capacidade fantástica, que é a inteligência. Mas ela tem que servir para nos auxiliar, para entender o nosso contexto, para entender o que acontece dentro de nós. Traduzir aquilo que nós vemos, o que nós sentimos, e através do raciocínio, saber o que que a gente deve fazer. Gerenciamento de emoções. Porque em cada uma dessas trocas, dessas experiências, o que que acontece? Mexe com a gente. Coisas boas, coisas ruins. Não gostamos, então, algo ferve dentro. E muitas vezes, quando não compreendida, quando não freada, nós podemos fazer coisas que vamos nos arrepender depois, através dessa fervura de emoções que acontece. Então, o viver, nós acertamos, nós erramos, nós adquirimos afinidades com alguns, distanciamento com outros, afeições e mágoas. Uma pequena tradução de um processo bastante amplo. Isso acontece com todos nós. Por que que a gente fala sobre isso? Porque estamos falando de simpatia e antipatia. Da onde que elas nascem, da onde que elas surgem. Então, nesses relacionamentos. Tudo isso está ligado na forma como nós nos relacionamos com os outros. Trazemos uma bagagem e essa bagagem, a todo momento, ela é colocada em prática. E se nós não usamos a nossa razão, a gente só repete situações. A gente faz as mesmas coisas que a gente fez há um ano atrás, quando éramos menores, e assim por diante. Repetimos as mesmas situações. Ah, eu não gosto, eu quero distância. Mas tem que saber por quê. Tem que saber se o não gostar, eu não preciso aprender a gostar. O que, que é do que eu não estou gostando? É bastante interessante e profundo. E nesse nosso caminho, nós vamos criando caminhos. E aí o contrário é descaminhos na vida dos outros, não só na nossa. Nós não. O que nós fazemos não repercute só aqui, repercute fora, dependendo do grau de intimidade, de proximidade que nós temos com algumas pessoas. Então, por que eu falei de caminhos ou descaminhos? Porque muitas vezes desencaminhamos alguém. De que forma? Drogas, bastante intenso nos nossos dias, sexo, tudo parece permitido, crimes de todos os gêneros. E o que, que acontece? Muitas vezes são ações nossas diretas, mas muitas vezes são, como eu disse, introduções de alguém no mundo desses. O que, que acontece com aquele espírito imortal? O que, que acontece com nós quando alguém nos prejudica? Qual é o nosso sentimento com relação àquela pessoa? Não é bom. Mas aí entra o processo reencarnatório, em que nós temos que, através de uma nova oportunidade, rever os conteúdos daquelas aulas que foram dadas antes. Porque a vida é uma escola, não é? E nós estamos tendo uma aula. Só que se nós não aprovamos nessa aula, nós temos que repetir essa aula. E aí nós viemos com quem? Com os mesmos colegas, com os quais também não conseguiram, pelos motivos deles, passar de ano. Então, dentro desse processo de reencarnação, nós muitas vezes estamos perto, num laço familiar, mas de um espírito em que nós não temos simpatia. Eu falo do laço familiar porque é o mais comum a todos. Muitas vezes, durante outras coisas, a gente pode até se afastar, mas o laço consanguíneo, ele vem para nos auxiliar. Então, nos colocando novamente numa situação em que nós somos quase que obrigados a desenvolver um sentimento de amor, um sentimento de carinho, de afeição, por alguém que eu tenho uma dificuldade, mas que como está dentro da minha família, foi gerado por mim, a vida de uma forma sábia, ela me dá essa oportunidade, a mim e a ele. Que são as duas pontas que precisam convergir num bem comum. Então, essas nossas uniões, a gente sempre diz o seguinte, né? Quando as coisas estão boas, estão bem, a gente só aproveita. Quando as coisas estão difíceis, é que a gente tem que abrir os olhos e se dedicar, trabalhar mais para resolver. Numa família grande, onde nós nos damos bem com muitos, está tudo certo, está tranquilo. Mas com aquele que eu tenho dificuldade, é onde eu tenho que ter mais atenção. É onde eu tenho que me dedicar mais. Onde eu tenho que burilar o nosso relacionamento para tentar tirar essa antipatia gratuita que existe entre nós. Ou, muitas vezes, não é entre nós, é só entre um. O outro é todo carinho e o outro não aceita. Capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o título é Bem-aventurados os aflitos. E, entre outros, é um capítulo bastante extenso, ele fala das causas anteriores das aflições. As aflições não só orgânicas, que a gente se preocupa muito, mas dos relacionamentos, do que nós estamos muitas vezes colhendo através de ingratidões, de falta de reconhecimento, de desamor e outros sentimentos de repulsa, como foi dito, os motivos e o que nós temos que fazer para fazer com que isso se torne alguma coisa boa. Quantas vezes nós ouvimos relatos de dificuldades que, através de superações, se tornaram laços afetivos grandes, eternos. Em cada um que a gente olha, tem a possibilidade de um amigo. Cada um. A gente só precisa modificar nós mesmos, né? Nós estamos, quando foi falado ali do objetivo da vida, o principal objetivo da vida é aprender a amar. Então nós temos que nos transformar, nós temos que aprender, nós temos que nos submeter e não distanciar. Nós temos que mudar. E através da vontade, através do empenho, através de ações nessa direção, a gente consegue. Não consegue tudo numa vida. Seria muito rápido, muito fácil, porque nós estamos ainda aqui remando, né? Mas, nessa aquisição de experiências, fica gravado e nós levamos na nossa continuidade como espíritos eternos que somos. Então, vale a pena ler esse capítulo, porque ele é muito... Não é esse não, né? Todos são muito esclarecedores, mas esse ele é direto no nosso dia a dia, no que acontece conosco. Capítulo 5 do Evangelho.